Agora eu pergunto a vocês, calculem a felicidade do grupo Fundo de Quintal em poder dividir o palco com Zélia Duncan, com nosso grande parceiro e amigo Kleber Augusto. É uma felicidade ímpar, fazendo ainda por cima 40 anos. É brincadeira. Mas nós queríamos agora homenagear não só o Kleber, a Zélia Duncan, quanto também o que pode vir por aí, mas homenagear a vocês, vocês que fazem o sucesso da gente. Vocês que são a razão da festa. Agora, queríamos homenageá-los em forma de samba. E o melhor samba para homenagear amigos, qual é, Mário Sérgio? Amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade, nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Quero chorar o teu choro. Quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Meu amigo. Quero chorar o teu choro. Quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Meu amigo, amigo. Hoje a minha inspiração se ligou em você. Samba mandou me dizer. Só um outro argumento, qual nesse momento me faz penetrar o tom da nossa amizade, esclarecendo a verdade sem medo de agir. É nossa intimidade, você vai me... Meu amigo, amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você. Em forma de samba, mandou lhe dizer. Com outro argumento, qual nesse momento me faz penetrar por toda a nossa amizade, esclarecendo a verdade sem medo de agir. Em nossa intimidade, você vai me ouvir. Piane, piane. Fui vencido na vida que eu procurei. Encontrar novos rumos no mundo melhor. Com você fiz certo que jamais falhei. Pois ganhei muita força, tornado maior. E a amizade? Amizade! É isso aí! Quem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade. Quem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Olha que eu quero chorar. Quero chorar o seu choro. Quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Meu amigo. Quero chorar o seu choro. Quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Piano, piano. Foi vencendo na vida que eu procurei. Encontrar novos rumos num mundo melhor. Com você fique certo que jamais falhei. E ganhei tanta força, tô a maior. Já agradece a todos os nossos amigos presentes. Olha que eu quero chorar. Quero chorar o seu choro. Quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir, amigo. Meu amigo. Quero chorar o seu choro. Quero sorrir teu sorriso. Valeu por você existir. Vai, alaiá. Valeu, Kleber Augusto! Palmas pro Kleber! Palmas pro Kleber!